Lydia Davis nem vem. O pelo do cachorro. O cachorro se foi. Temos saudades dele. Quando toca a campainha, ninguém late. Quando chegamos tarde em casa, não tem ninguém nos esperando. Ainda encontramos seus pelos brancos pela casa e nas nossas roupas. Catamos todos os pelos que encontramos. Deveríamos jogar tudo fora, mas é só o que nos resta dele. Não jogamos os pelos fora. Temos uma esperança irracional, a de que se conseguirmos juntar bastante pelo, conseguiremos remontar o cachorro pelo a pelo. Escolhi esse conto por duas razões. A primeira é que, de fato, quando a gente perde alguém, alguém querido, a gente, de fato, tenta reconstruir a pessoa a partir de tudo que ela deixa de material. Mas a gente sabe que é tão irracional quanto as lembranças que a gente tem daquele objeto material, que é o que, na verdade, a gente leva da pessoa junto com a gente. A pessoa não está mais lá e a gente tem que aprender a lidar com essa perda. A segunda razão é que, pela escolha dela ter usado o animal de estimação, queria lembrar que em casa também temos um sério problema com cachorros ainda vivos. Um beijo para as minhas cadelas, Billy, Olivia e Elisa, certo? Que soltam muito pelo. Obrigada.